CDs e Zé Roubo CDs. Segure! Rafinha, o Big Love. Avisa pro seu ex que eu não gosto de confusão, mas é melhor ele parar de mandar mensagem. Você não é propriedade dele. Eu só tô querendo uma explicação. Por que esse cara fala mal de mim? Não tenho culpa se ele perdeu o seu amor todinho para mim. Ele não deu metade do que dou. Por isso hoje sou seu amor. E se quiser ficar gostoso, vai ter que nascer de novo. Seu ex é feio, seu ex é feio. Ele não é mais bonito do que eu. E se quiser ficar gostoso, vai ter que nascer de novo. Sem parar no filho. Segura. Eu só tô querendo uma explicação. Porque esse cara fala mal de mim. Não tenho culpa se ele perder o seu amor todinho para mim. Ele não deu metade do que dou. Hoje sou seu amor. Seu ex é feio, seu ex é feio. Ele não é mais bonito do que eu. Se quiser ficar gostoso, vai ter que nascer de novo. Que eu